Coletivo Insano, tava todo mundo esperando. Episódio da semana passada foi um pouco mais sério. Esse com certeza vai ser muito mais sério pela entradinha, vocês já perceberam. Boa noite a todo mundo, a todos, todos os ouvintes. Quero agradecer a todo mundo que tá acompanhando, que tá curtindo, Instagram, Facebook, Spotify, quem tá compartilhando. É, galera, isso é muito importante. Manda no WhatsApp pra todo mundo, se você curtiu, se deu risada, a gente tá postando uns cortes, a gente vai postar cortes maiores agora no IGTV do Instagram, acompanhe, a gente tá no Reels, a gente tá... Onde mais a gente tá? Além da casa do Gil, a gente tá onde? Na Lua, além da Lua. Nossa, é difícil falar onde a gente não tá, cara. Falando da Lua, eu queria contar um trocadilho. Trocadilho? Olha só... A família que chega na Disney, sabe o que ela fala? Walt Disney, yeah! Mas isso foi no programa passado, eu escuto, eu tava escuta lá, aproveita. Nossa, tá demais. Aquele que vai de São Paulo a Minas. Vocês acham que o nosso... A gente tenta ser engraçado. Não. A gente tenta aqui. Às vezes a gente tem um pouquinho de sucesso. Mas você acha que tem nomes de podcast que são muito mais engraçados que a gente? E a gente podia... Tipo, o Grávidas de Taubaté é muito mais engraçado do que Coletivo Insano. Mas a são pergunta bom, que fica é, bom. Você ri mais ouvindo o Coletivo Insano ou as filhas da Grávidas? Não, eu dou risada ouvindo os dois. Os dois, eles são bons, mas eu me divirto muito. Você lembra de algum podcast que tem um nome muito engraçado? De nome engraçado? Engraçado só. Você lembra de alguém que tem um nome muito engraçado? Sim, eu tenho uma amiga que se chama Ashine. Ashine. Era pra chamar Ashley, mas o pai dela não sabe falar Ashley. Aí ficou Ashley. Aí a mãe dela não sabe falar Ashley. Chama ela de Shirley. Chama ela de Shirley. Shirley é muito mais legal. Meu avô chamava Gratuliano. É sério? Sério. É. Porque ele era muito grato, né? Grata tudo. Gratidão, good vibes. A gratidão? Nunca perguntei pra ele. Tinha o Victor também aqui. Ele era espanhol. Victor é legal. Victor. E Pedro. E Pedro Bioliano. Eu trabalhei com uma mina que ela colocou o nome da filha de Ianca. E aí eu perguntava pra ela se no cartório tava cobrando por letra, tá ligado? Porque na verdade era Bianca, mas aí faltou uma grana e ela falou, quer saber? Tira o B. Ah, não. Aí ficou Ianca. Já estudei com Wilka. Aí a gente chamava ela de chocolate Wilka. Marcinho Wilka. E ela tinha a voz do Dolinho. Que faleceu. Marcinho Eiras. Marcinho Eiras é o que... Músico, né? Luizueiras? Músico do Jô. Tá tentando lembrar. É que Jô é um nome difícil, né? De lembrar, assim. É muita vogal, cara. Muita. E aí, assim. Não, mas é que você tá enganado, Gil. Eu entendo a sua risada. Eu entendo a sua risada, mas você é um profundo desconhecedor. Olha que foi bom. De Jô. Porque é o seguinte: Jô é igual Nietzsche. Porque quando você ouve. Não, vou explicar. Vamos caralho. Lá, que eu tô tentando, tô até quieto. Quando você ouve o nome Nietzsche, como que você acha que escreve? N-I-T-H, alguma coisa desse tipo. Mas não, você já tentou pesquisar por Nietzsche? Tem 152 letras, cara. É muito grande. E a pronúncia é só Nietzsche. Jô é a mesma coisa. Se você for pesquisar Jô, você não acha nada no YouTube. Pode procurar, faz aí. Você que tá ouvindo agora, pesquisa Jô. Você não vai achar. O máximo que você vai achar é jogador de futebol. Agora, o apresentador... Nem o Jô Soares? Não, porque o Jô... Eu vou te falar agora. Vou soletrar pra você. Parece Vou soletrar pra você como que... Porque Jô é pronúncia, né? É porque o Joe tem aquela parada, ele tem família da Áustria e o caramba, Suíça. Mas eu vou soletrar pra você o Joe, porque Joe é pronúncia. Pra escrever certinho o Joe é J-Y-N-W-T-Y de novo. Trena. Trena? Trena. Trena? Olha só. Trena. Vou começar de novo. Eu vou. Não fala que tá mentindo. Trena. Fala vai mentir a palavra. Vai, brother. Repete pra mim. Segura que tá vindo o terremoto. O tsunami Trena. Tá chegando. Eu vou repetir que vocês perderam. Eu quero que vocês pesquisem no Google que vai dar certo na pesquisa. Pesquisa onde? Repete pra mim? No Google. Ai, caralho. Trena, desculpa, eu errei. Então eu vou começar. Ele é demais, mano. J-Y. J, não é J-Y, tá vendo? Você já se perdeu. Ai, vou desculpa, J-H. Por favor. J-H-N-Y-T-U-Y. Aí sim, trema. Hífen. C-Cedilha. O. C-Cedilha? Que não é O. É O. É igual o carioca fala. É extra, né? X. Tá? N de navio. E não é de nariz, é o de navio. Porque vocês acham que é igual, mas não é. A dissonância, né? É, porque o N de navio não é o mesmo do N Exatamente. De nariz. Por quê? Depende do tamanho do nariz. O de nariz tem um som mais sujo. Né? A consoante. O do navio é um mais grave, mais assim. Ó, o N de navio tem um. É. Tipo, meio. É, mais entendeu? Ressaltado. É. Ó, faz tá vendo? Tem uma pronúncia. Sem nasala, né? É. E termina com reticências. Essa aqui é a. Entendi. Pesquisa aí. Pode pesquisa. Jogar, joga no Google. Você agora. Não entendeu? Volta. Aí depois disso, falo. Soares. Não, não aí depois de tudo isso, vem é o Soares. Já falei duas vezes. Mas quer assim, que repita, volta 15 segundos. Não. Aí é o seguinte: vem toda a capivara do Jô. Pode pesquisar no Google, é assim. Que pesquisa, cara. Isso é a dica cultural de hoje. Dica cultural. É, hoje é a dica. Eu tô tentando entender, achando que ele tava falando. É maravilhoso que o Pedro me olhando com o maior cara sério. Assim, a gente senta aqui sério, eu né, Eu sinto mano? Que o Pedro é um cara que ele acredita muito em mim. Sou um cara verdadeiro. Ele para pra ouvir. Claro, é mano. É diferente uma pessoa que você tá conversando e ela tá meio avulsa de uma pessoa que para pra o te Pedro ouvir. O Pedro não tá avulso. Eu tô off, velho. Deixa eu quieto. O Pedro tá ouvindo assim. É que a pessoa, quando para pra te ouvir, ela te olha no olho, assim, na bola do olho. Ele tá e é complicado. É intimidador. Tu prestou atenção na música. Agora quem vai dar a dica cultural é o Pedro. Eu vou no banheiro enquanto isso. Dica cultural de hoje. Vamos lá. Thali, você quer antecipar a sua dica cultural? Que eu tenho mais um canal só pra passar hoje. Eu não tenho dica hoje. Nossa senhora, ninguém. O Biuliano Bema. Você tem promove, algum... fala. Minha dica cultural é me contrata. Dica cultural. Serviço elétrico Juliano César. Se quiser, chama no Instagram, belo serviço de elétrica. Garantido, hein? Só os afazeres, né, mano? Senão não rola, né? Faz a propaganda, exatamente. Não, dica cultural é ouvir o Coletivo Insano, participar com a gente aí, ajudar a fortalecer. Essa grande mídia aí que a gente tá lançando 351, a gente tá com um novo projeto também. De começar a fazer streaming, né? De fazer streaming. Faz então, um assim, pix pra nós. Hoje a dica cultural é nos divulgar, ajudar aí essa plataforma aí com os amigos, com os parentes. A gente para aqui alguns dias pra falar algumas besteiras, mas a gente vai centralizar alguns programas também falando de alguns assuntos. Meio que polêmico, falando se o rock morreu, convidando algumas bandas, alguma galera aí também pra participar, né? Pra falar um pouco mais do cenário também. Então ajuda, fortaleça. Compartilhe. Não quiser ouvir, não ouça, mas compartilha. Participa das caixinhas, tem bastante gente participando mesmo, assim, é legal a interatividade. Então, assim, dê sugestão de tema, vamos bater um papo e é isso aí. A gente ganha alguns minutos aqui estando com vocês. Certo? meninos. Baita dica cultural, Pedro. Fomos nós, muito, né? Muito bom. Obrigado. É, eu gostei. Não tem mais nada pra falar? Hoje não. Hoje, mais por nós mesmo. Ficou por isso aí mesmo, né? Vamos lá. Dica pornô, você tem? Eu sou um péssimo indicador pornô, Pedro, né? Pedro, você acha que a gente devia falar um pouco mais disso? Sobre a sua vida sexual? Sobre e, a minha vida sexual? E um pouco sobre você conhecer o seu corpo, seria um pouco sobre bizarro, masturbação. Né, é, tipo, seria sobre um você bizarro. Se tocar. Me tocar. Já pensou em se Mas tocar, isso é Pedro? É pecado, cara. Mas em qual religião? Porque você tá seguindo a religião bem tólico agora. Exatamente, né? Eu não conheço a doutrina... É porque eu não escrevi ela inteira. É, exatamente. Eu não tenho os 10 mandamentos ainda. Vocês têm ideias para 10 mandamentos da religião bentólico? Beba. Eu tô querendo roubar. Beba. Beba. Beba de novo. Beba. É. Não, tudo bem. Os 5 primeiros a gente já sabe, mas e o restante? Beba. Beba mais uma vez. Apague. Pós-ressaca, né? Congele e coma. Apague um charuto no lanche glicose. Da mina. Quem não aguenta, vai na glicose. Apague um charuto no lanche da mina e já... Ô Gil, você já seguiu alguma religião, assim, que durou mais de um dia? Assim, que você falou, porra, quero... É isso que eu quero. Quero mim. Conhecer isso aí, vou entrar nessa. Vou mergulhar. É isso que eu quero pra mim. Conte pra várias, gente sobre isso. Espiritismo, Umbanda. Espiritismo, Umbanda. Umbanda. É, porque Espiritismo e Umbanda são duas coisas diferentes. Não, tem kardecismo. Não, kardecismo, frequentei. Seja mais específico. Vamos nichar mais? Ah, tomou uma agora, abre o leque, porra, vamos bicho. Vamos nichar mais? É isso aí. Kardecismo. E o que você achou da Umbanda, por exemplo? Muito bom. Percussão. Fale um pouco da percussão da Umbanda. Eu toco, né, meu irmão? Então eu você é o gosto. Ogã? Eu sou o Ogã. É mesmo? É, só não sabe sou que feito. Eu é. Toca pra mim então. Então. Toca a minha corimba aqui. Então. O trocadilho foi o passado. Aí eu achei errado. Você tá atravessando o programa. Porque era o programa de você. Trocadilho era no outro. Achei errado você misturar os assuntos. Porque o cara que tá ouvindo, ele se confunde. Exatamente, igual porque lado. O cara que ouve o Coletivo Insano, ele não é dos mais espertos do mundo. Claro que não. Ele não é uma pessoa muito inteligente. Não, jamais. Você tem que desenhar, às vezes, aqui pra ele. Você tem que mostrar pra ele o caminho. Dá outros indicadores. Você faz um mapa. Você é tipo aquele cara que vai, tipo, te dar indicação de rua e fica movendo o braço. Isso tá errado. Entendi. Você não pode ficar misturando episódios, porque depois o cara não sabe... Fica confuso. Indicar aí pro ele já amigo. Acha que ouviu esse. Porque aí o cara vai indicar pro amigo, ele fica confuso e fala, porra, isso foi um 3 minutos e 51 ou isso foi um Coletivo Insano? Não sei dizer. Por quê? Porque o Pedro tava fazendo trocadilho no programa errado. Só porque ele queria... Mas enfim, já fez o desabafo e aí já passou já e era só isso o feromônio. Mesmo, entendeu? E o que você sentia quando você tava... Energia por que boa, parou, né? Gil? Por quê? Ah, muito sarro. Parou por quê? Corona. Se doidou, mano. Doida. Ah, muita coisa. A religião tinha... É muita responsabilidade, né, irmão? Tipo, qual? Vamos se aprofundar nisso, Gil. Se solta. Fala pra gente. Abre o coração, cara. Abre o core. Ah, de loucura, né, meu? Você tem que ser, tipo, meio que dá... Você acha que você existe duas estradas na vida. Você já assistiu o Pica-Pau? Existe aquelas duas estradas. É que o Pedro conhece a minha história mais você que eu, você vai pra tá aquela ligado? Ou pra aquela? Aí ele falou, vou você pra acha, aquela você que acha teu... que ele... A religião te julgava porque você tipo era... Eu mesmo, mano. Esse bagulho é meu. Eu me sentia mal. A pessoal lá que frequentava com você não te julgava. Não que ninguém... Por você ter... Ser, tipo... Não, porque na casa, mano, sabe, eu sou, tipo, era bem na minha mesmo. Fazia só meu rolê. Não, eu ficava pensando que, de repente, alguém podia te julgar porque você tem duas famílias e o caramba. Não acho tem eu nada quero a ver, né? Foda. Vai pagar minhas contas. Tem duas famílias. Tá bom, viu? Se alguém vir falar pra mim, você tem dois filhos pra criar. Ah, irmão. É madeirada nas costas, né? Se fudeu. Cada um aí. O quê? Nada. Mas não entendeu. Não, ele já é foda, mano. Ô, Thali, eu nunca perguntei isso pra você. É verdade, né, mano? Você é homem mesmo? Eu fui um dia. Qual que é a sua religião, Thali? Eu não tenho. Certo. Nenhuma. Você não acredita nenhuma. Em nada? Ou você, não, tipo assim, acredita eu num... Eu não acredito em religiões. Embora eu gosto bastante das coisas do espiritismo e tenho muitos amigos espíritas, sempre converso com eles. Mas religião mesmo, olha... Você já foi em algum terreiro? Nunca fui. Curioso. Já fui em igreja católica, fui batizada, grande já, acho que desse tamanho, porque eu queria ter padrinhos. Com 2 anos já tinha esse tamanho? Já, com 2 anos já era desse tamanho. Fui batizada, mas nunca fui em missa. Aí ia em igreja crente, só pra ir pra escolinha, porque na escolinha dava pra ouvir outras músicas. Só que eu gostava de axé e pagode. E aí o meu tio, que era crente, era pastor, falou assim, não, não pode, porque isso é a música do mundo. Aí ele me deu um CD de pagode gospel, que chamava Pragode. Não adiantava de nada. Pragode! Desculpa, gente. Era uma banda gospel de pagode, chamava Pragode. Desculpa, gente, mas aqui, muito criativo, eu vou voltar a falar, vocês não estão entendendo, vocês acham que eu tô brincando. Desculpa, Thali. Mas tudo bem. Eu vou voltar a falar, que vocês não estão entendendo. O ouvinte do coletivo não tem um QI muito grande, muito alto. Vocês ficam misturando o trocadilho do outro programa com o coletivo, os caras vão confundir, mano. Por isso que tá explicado. Você não foi pra God, não adiantava de nada, porque eu dançava igual como se fosse pichote. Pra mim era a mesma bosta, assim. Só que tava falando de Deus e eu continuava dançando. Eu lavava a bunda pra Deus. É, não é. Se é gospel, pode. Veja, tem sex shop gospel. A Flor de Lis fazia casa de swing, gospel. Gosta. Então pode. Acho assim, ó, já que a gente tá se aprofundando nas paradas de religião, que eu acho um assunto muito importante, que mexe com muita gente, sim, né? Pô, famílias e mais famílias aí foram salvas, inclusive claro. Pessoas cometeram crimes gravíssimos e depois viraram... Se salvaram, né? Alcançaram Deus. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham sobre o funk gospel? Eu acho que é importante, vai acrescentar nessa discussão. É bom. Qualquer... Tudo que fala de Deus, eu acho que é válido, cara. Não importa. Tem que levar o bem, que mal tem. É, exatamente. Tem que ter uma forma de entreter o jovem. Já que, vamos falar, vai, é importante você ter algo pra crer. O jovem vai se interessar pelo funk. Por que não fazer? É melhor válido. Você reunir ele num nicho que você vai poder até mesmo colocar algo de bom. Eu já trabalhei com um grupo de jovens, já. Então é melhor você trabalhar num nicho. Mas era muito jovem? Muito jovem. Quanto? Cuidado com o que você vai falar. Tem um caso do PC Siqueira aí, que foi um caso grave. Ah, você fala de idade? Não, mas eu também era jovem, eu tinha a mesma faixa etária. Era célula? Mas era kardecista. Mas era kardecista. Foi onde a gente cresceu na nossa parada religiosa. É, assim. Onde me deu o ponto central. É uma puta. Mas alguém abusou de você? Não, enquanto você frequentava. Nem psicologicamente? Esses templos, nem psicológica. Acho que psicologicamente. Depende muito do que você tá. É que hoje eu tenho uma outra visão religiosa, então eu creio que seja até mais pesado o meu ponto de vista hoje. Mas assim, pelo período foi muito necessário. Eu nunca gostei. Não, verdade, eu curti. Tipo, se não fosse o local que me acolheu, eu acho que minhas vertentes seriam outras. Me ajudou pra caraca. Essa pergunta vai pro Pedro e pro Juliano. Ou pro Juliano e Pedro, PPO. Dependendo da quem ou sentir mais à vontade, né? Coco louco. O que vocês têm a dizer para essas pessoas que acham que religiões africanas é do demônio? Tudo um bando de pau no cu, porque não tem nada a ver. É falta de entendimento, cara. Porque assim, toda religião vai fechar aquilo que favorece a ela. Né? E ela vai atacar as outras sem o conhecimento. Então a gente vai falar de um assunto mais leve agora. Já que o programa hoje é destinado a... Mas eu não tenho imponência nenhuma religiosa de falar. A gente vai falar de limites hoje. Qual que é o limite do humor pra vocês? Eu gosto de qualquer tipo de humor. Qualquer tipo? De Lopes, que é aquele humor mais pesadão. Gosto de Vitor e do risada. Fico, às vezes, meio culpado, assim. Por rir de algumas coisas, porque eu tenho facilidade da risada. Mas não tem... Pra mim, você tem humor é humor, cara. Você tem que entender que aquilo é uma piada e acabou. É o que eu creio. E adoro. E qual que é o limite da novela? Novela, o horário Maria do Bairro. De novela, por exemplo. Agora eles estão fazendo, tipo... Agora não, né? A pandemia atrapalhou um pouco. Mas a Globo chegou a fazer novelas das 10, assim. Qual que é o limite de horário para passar novela? Vocês têm isso em mente? Vocês param? Vocês perdem muito tempo refletindo sobre isso? Não, não, porque eu não assisto muito televisão então, também. Então, próxima pergunta. Qual que é? Mas eu gosto de novela. Mano, é que eu perdi um pouco de interesse de assistir novela, mas as novelas da Globo é demais, cara. Não tem eu falar. Sou do tipo que eu assisto novela e faço grupo no WhatsApp pra comentar. Qual foi a última novela que você acompanhou, Juliano? A última? Ah, eu acompanhei a novela com a Janine aí. Então essa aí que, eu tô, que tá passando. Qual que é? Essa aí, qual? Amor de Mãe? Qual que é o nome? Amor de Mãe eu tava acompanhando. Ah, essa acabou, né? Não, acabou antes do Covid. Tipo, isso. É. Você tá acompanhando não, você não lembra o nome? Eu acompanhei que a mulher foi atropelada lá, que tava chorando lá. Foi a última novela que você acompanhou? Não, eu tô acompanhando essa aí. Foi o último capítulo, né? Ela foi atropelada e aí já era. Aí, Covid. A inimiga da Carminha. Cláudia Raia? Não, porque... Não era. Não, porque aquela mina pra mim vai ser a Carminha. Inimiga da Carminha. Toda novela que ela fizer, ela vai ser a Carminha. A Adriana Esteves. O filho da Carminha não é filho da Carminha. Ela roubou o filho. Com a própria... Quem não entende porra nenhuma, mano, agora. A mulher que faz a Carminha tá nessa... No... Que novela que ela tá? Amor de Mãe. Amor de Mãe. Mas que inimiga da atropelada? Carminha? Ah, não, que a inimiga que, na verdade, da Carminha é doida. Dizer, a gente no outro episódio tava falando de viagem, o caramba. Eu nunca estive no norte do Brasil, né? Mas a Adriana Esteves. Ô, Beito, trocadilho foi no outro programa, hein, Beito? Esse é o limite da piada. Ô, Beito. Chegamos ao limite da piada, você entendeu? Esse, pronto. Esse é o limite, eu me retiro na próxima. O limite do humor, né? Eu me retiro. Bom, limite. É, isso era Amor de Mãe. E pra mim, a Adriana Esteves sempre vai ser a Carminha. Ela pode entrar na Marvel agora, fazer, sei super lá. Super Carminha. Super Carminha. E o Tufão, né, mano? Não, ela pode fazer uma nova versão o Murilo da vai ser o Tufão. Ela pode ser. Aí, pra pode... mim, ele é o Lucas do Clone, porque não, eu tufão, amava mano. O Clone. Tufão. Tufão virou apelido de corno, caralho. Na verdade, da escola. Olha o Tufão ali, ó. De corno? De corno, por causa que era gaiudo. Eu não acompanhei era esse. O Tufão. A Adriana Esteves vai entrar na Marvel contratada. Kevin Feige vai contratar a Adriana Esteves pra fazer a Feiticeira Escarlate. De uma, sei lá, de uma linha temporal diferente. E quando ela aparecer com superpoderes, eu vou falar, ah lá, Carminha. Mano, por que o Murilo Benício... Vai ser Carminha Vision. O Murilo Benício, todos os papéis que ele faz assim, tipo, parece que ele fala... Ele tá pinado. É, mano. Nossa, pode crer, né? Aí ele tá sempre, tipo, na novela, ele, no clone ele fazia três personagens... Pô. Ele e o Fábio Assunção já trabalharam juntos. Queria denunciar, queria fazer uma denúncia. Olha lá, hein? Você queria fazer uma denúncia. Eu vi um vídeo no YouTube onde eles vão na casa do Murilo Benício e ele mantém o filho dele num container. Isso é um absurdo. Isso é. É como o limite. Assim, brother? É porque. Procurem a casa do Murilo Benício no YouTube e vocês vão entender. Ele mantém o filho dele num container. Isso é uma judiação. Eu imagino o container, então, do filho dele. É semi-escravidão. Num container. Queria denunciar isso. Tá bom. Do nada, né? Mas tá bom. É verdade, isso tem que ser falado. Talvez porque... Ele ficou marcado por esse papel do Tufão. Muita gente. Imagina você sair na rua, todo mundo te chamando de corno. E aí talvez ele desconta no filho. Dandan colou. Falando em. Ó, quem chegou aí, ó. Vamos lá. Cadê? O Danilo tá online? Danilo chegou na live. E aí, Dan? O Chivas? Peraí, meu brother. Peraí. No meio do nada, do nada no meio. E aí, Dandan? Já tá ao fundo. Tamo aí, mano. Pelo amor de Deus, vocês estão. Falando muito alto. Olá. Tá muito alto? Não fiz assim, nem tá. Abaixa seu som, maluco. Abaixa você chega seu volume. Já dando ordem. Que porra é essa, maluco? Tá mostrando. Tira minha câmera. Ah, tava tão lindo. Ah. E aí, Dandan? E aí? Na paz. Ó, curtiram o bigodinho aqui, o estilo cafajeste aqui? Nossa. Tá bonito. Tira o Pablo Escobar. Tá, estilo. Não, funk, e droga na mala living. Ele tem, hein? Eu sou Não tenho. Opa, revelações. Eu sou testemunha. Aliás, Dan, a gente tá falando aqui sobre limites. Qual que não é tenho, o limite também. De droga não, não. Que você já usou no mesmo dia? O limite? O limite. Mano, eu não. Assim, o que eu lembro foi. O que eu lembro? Uma gota. Sabe aquela jujuba com LSD? Sim. Não, quem nunca, né, velho? É, uma gotinha. Foi começou com a gota, meia-noite. Depois foi umas dedadinhas no MD. Aí depois foi racha e uma florzinha da hora. Depois foi mais MD. E mais um quarto. Não, mais meio doce de 100. Quanto que era? 300 UG. Não, mas peraí. Acho que ele gosta de MD, hein? É legal a gente, porque a audiência é rotativa, é tipo rádio, assim. Às vezes a pessoa não anotou, porque é importante você saber o limite. Porque depois que você passa do limite, é ruim. Tem seu limite. É. Eu geralmente eu paro quando eu desmaio. Eu apago. Mas repete... Quando dá um teto preto, parou. Repete a receita pra gente, Oda. Só pra gente não perder isso. Mas vai ficar meu nome aí registrado com outras coisas. Eu vou contar um fato do Danilo aqui, ó. O Danilo morava aqui do lado. E uma vez ele decidiu fazer um aqui de mão, já digo que é mentira. Aqui do lado onde? Aqui, do lado do QG que estamos gravando. Ele decidiu fazer uma aposta de corotinho, se eu não me engano, com os amigos dele. Deu até ambulância nessa porra, você não tem noção, madrugada inteira. Ó, eu não vomitei uma vez, pelo menos não na frente das câmeras. Uma vez, né? Eu não vomitei uma vez, eu vomitei 10. Não vomitei uma vez que viram. Não, pior que assim, na boa mesmo, quando rolou essa parada aí que a gente fez essa aposta, isso foi, pior que assim, foi, deu mal, é engraçado tal, porque tá todo mundo bem hoje, né? Mas foi perigoso. Peraí, você falou que tá todo mundo bem, você já viu o Pedro? Eu tô bem. Mal. Então, aí beleza. Aí a gente começou a beber. E detalhe, antes de sair de casa, eu tinha feito um choconhaque, que eu tinha um conhaque, o restinho do conhaque, eu falei, mano, eu vou bater com leite e chocolate, vai ficar da hora. E aí eu saí tomando. Aí chegou lá, todo mundo com corotinho. Nem era corote, era uma marca bem mais vagabunda que corote. Corote é da hora. Era ainda. Elo. Duelo, sei, né? Lá. Tem... Duelo é péssimo. Eu sei que. Eu acho que meu brother até tomou de uns caras, de uns moradores de rua, assim, tá ligado? Se pá, velho. Porque tava foda, aquele negócio tava tenso. E aí a gente começou a beber, foi fazer o vira-vira. Não deu pra fazer o vira-vira, aquele bagulho é ruim pra caralho, é puro álcool. Nossa. E eu não tô acostumado a beber, eu bebo bem pouco, assim. E... não, é bem sério, eu bebo pouco. É, não sou muito de beber. É. Uhum. E aí a gente começou a tomar, beleza. Um dos moleques que tava lá com a gente, ele entrou num estado de coma alcoólico, que o olho dele, assim, ó, ficou, mano, com uma olheira, ele começou a ficar amarelo. Foi aí que rolou a ambulância pra ir, tipo, fazer o resgate. Só que nisso eu peguei e vim embora, né? E aí no meio do caminho, eu tava no táxi, e foi engraçado pra caralho, porque eu já tava começando a ficar tudo tonto, mano. Começou a girar. E aí o taxista, ô, mano, você sabe onde que eu consigo pó aqui? Eu falei, que porra de pó, irmão? Nem sei que porra que você quer, mano. Só me deixa em casa, eu vou vomitar no seu carro, velho. E aí, mano, na hora que eu falei que ia vomitar no carro, ele achou meio sério a parada e me deixou em casa. Mas, mano, na hora que eu abri... Você lembra aquela portinha de lata aí, Pedro, do lado de casa aí? Sei. Pra entrar? Mano, na hora que eu bati a chave, na hora que eu abri, mano, já foi aquela jatada no meio, assim, já ó. Já foi uma piscina, já. Mas é estranho, o Danilo vomitando é muito difícil. A Linda, nossa, por exemplo, a Linda do ponteiro é testemunha aqui. Então, exatamente, esses dias eu tava contando pro meu primo, pro primo da minha esposa, né? É, esse fato aí. Uma vez a gente tava fazendo porra nenhuma e o Ben, então vamos beber, vamos. Aí eu colei na casa dele e a gente começou a beber vodka pura. Essa vodka é foda. Atitude inteligente. Vodka não. Sim, não tinha nada, a gente só queria encher a cara, a gente não tinha o que fazer. Não, vodka. Aí beleza, a gente começou a beber. E nessa, aí acabou o goró, tinha metade da garrafa de vodka. Ah, mano, vamos subir na praça de São Paulo e comprar mais goró, né? Vamos. Chegou lá, nada aberto, mano, tomar no cu. O único lugar aberto que tinha era o... Como é que era o nome de lá? Era um puteiro novo, era recente, não tinha nem nome. Puteiro aquela porra. É número, né? Não é nome. Não é o Ninfas, não é o Ninfas. O Ninfas é em frente, frente ao do lugar do... Hoje, quem passa lá é em cima de uma loja de fralda. É, fralda e sapato, fralda e sapato, em cima da loja. Em cima da loja de fralda e sapato. Que tem tudo a ver, né? Aí... um puteiro e embaixo uma loja de fralda, faz sentido. Lógico. O cara vai lá, o marido vai lá, já leva comprar a fralda, já passa no puteiro, dá uma transada, leva a fralda pra casa. Faz sentido. Putz. Total. Isso daí, velho. Não, total, isso daí é marketing, cara. Aí a gente chegou no rolê e, mano, eu tava já muito, muito zoado, velho. E eu não tinha bebido muito também. Quem mais bebeu foi o Bento. Normal. Mas como eu falei, eu bebo pouco, né? Eu não aguento muito a beber muito, assim. Então, já tava lá e a hora que eu comecei a tomar latinha de cerveja, encostou a Linda. Parecia piada, mas... E era uma piada. Que, mano, ela era muito feia, velho. Mas parecia que ela tinha pego fogo, assim, apagado, tipo, tá ligado? Com o carro em chamas, batendo nela. Foi um bagulho muito bizarro. Ela é muito esquisita, ela era muito esquisita. Ela era... Eu não sei porque eu tava muito bêbado, mas é que o que eu me recordo é que ela era muito feia. Se você tava bêbado e tava vendo ela feia... Nossa, não, verdade, velho. Caralho, não tinha pensado nisso. E se ela tivesse com um vestidinho de crochê, ela ia aparecer um bujão de gás da avó. Nossa, pode crer. Caralho, eu nem lembrava. Olha que fita, hein? Aí, beleza. Ela era baixinha, resumindo, né? A gente ficou lá bebendo o goró, que tinha direito a 3 cervejas, era só o que bastava. A gente tá pra ir embora, assim, tinha um balcão mais ou menos na altura do meu peito, assim. E aí, pra baixo do balcão tinha o monitor do cara e o teclado, e o cara fazendo o fechamento pra gente ir, né? Eu olhei pra cara do Bento e falei, mano, tá ruim aqui. E já tava, tipo, sabe quando você tá meio passando mal, assim, suando frio, caralho, eu vou vomitar, velho. Ele, não, segurei. Falei, não, mano, eu não terminei de falar. Mano, eu vomitei, pegou o cara, pegou o teclado, pegou o monitor. Só não pegou o Bento que ele se esquivou igual um ninja, sagaz, rápido, embriagado, pro lado. É que eu sou meio Jack Sparrow, né, velho? Nossa, foi. E aí, beleza, aí ele falou, caralho, velho, que merda, vai no banheiro lá, tenta se limpar, faz coisa, beleza. E, mano, isso ele ficou lá apagando, nem sei que ele trocou ideia, cara. Cheguei no banheiro, mano, aí tá ligado que bêbado, mano, ele não tem uma noção do que é nojento, do que... Ele não tem limites, né? É sem limite total. E aí eu lavando a mão... me deu vontade de vomitar de novo, vomitei no espelho todo aquela porra, mano. Eu tentava limpar com a mão assim, ó, e tipo, passar água e o bagulho não ia, tudo cagado. Eu sei que eu cheguei no Bento e falei assim, mano, se tá ruim aqui, velho, imagina a hora que eles vêm ao banheiro, vambora, velho, o bagulho tá louco. Aí eu tenho a calça que o Bento me emprestou pra ir embora depois, porque, mano, minha bermuda tava repleta de vômito até hoje. Nunca mais ele me devolveu essa calça. Ah, nem serve em você, mano. A gente fez poucos rolês, assim, rolê. Esse foi um rolê. O rolê que a gente fez, ele foi atropelado. Ou seja, rolê comigo e com o Danilo sempre dá ruim pra ele. É uma furada. Para de dar rolê comigo, Danilo. Para! Nossa, verdade, velho. É uma furada. Puta, você lembra... Eu não vou citar o nome da mina, mas você lembra a vez que a gente começou a competir com a mina pra ver quem dava o tapa mais forte? Ah, lembro, total. Tá gravado isso, a gente tem vídeos pra mostrar. Nossa, depois, testemunhar. Que feio. Vocês são agressivos, mano. E ó, gente, pelo amor de Deus, hein, quem tá ouvindo, a mina aceitou... Pelo amor de Deus, cara, né? Tá? A gente não agrediu mulher nenhuma, pelo amor de Deus. Longe da gente aqui ser Marcos Melli, essa parada, né? A gente só bate quando nos pede. Falando de limites, então você acha que o seu limite, o seu limite de beber é o seguinte, é não beber comigo, é isso? Não, agora falando sério, meu limite, eu paro bem antes de começar a ficar tontinho. Tontinho. Você percebe quando você começa a dar aquela bambeada e fala, Não, acho que é bom parar. Mas isso pra bebida. Agora pra outras coisas é foda. Enquanto eu não vejo o fim, não paro. Mas, ô Dan, isso você falou dos rolês que fez comigo. Qual que foi o rolê mais retardado que você fez? Qual que foi o limite, assim, que você falou, mano, eu preciso parar, eu preciso... Aí você parou, assim, no dia seguinte você falou, talvez eu não esteja levando a minha vida do jeito que eu deveria, assim. Cara, tem um rolê... Eu não sei se eu contei pra você, Uma vez, mano, eu fui viajar, eu fui pra uma cidade no norte, né? Eu vou tentar eliminar os nomes pra não taguear muito. E aí a gente chegou lá, foi eu e minha esposa. A gente chegou no rolê e falou, mano, não tem nada pra fazer, vamos colar no puteiro da cidade. E aí a gente encostou lá. Eu tô resumindo, tá bem assim. E colou uma galera com a gente e tal, porra, só que, mano, a hora que a gente entrou no rolê, mano, não tinha nenhuma mina, tá ligado? Na verdade tinha uma só fazendo uma dança pra um cara lá, nada a ver, e, mano, como a gente chegou em galera, os caras falam, bicho, fudeu, né? Agora... Não tem como servir o povo. É, tem que... Aí, mano, começaram a fazer umas ligações lá, acharam uma mina que é cafetina barra traficante, barra estelionatária, barra power ranger, tipo, mano... Multifunção total. Barra manda na porra toda. Multifunção. É. Mano, só que ela colou lá e a gente começou a trocar ideia, porque, mano, a gente foi mais pra beber e encher o saco, tá ligado? Não tinha muito rolê. E a gente começou a trocar uma ideia e a gente virou mó brother dela, mano. Tipo, brotherzaço, assim, tá ligado? Aí, porra, vai fechar a casa. Bom, não tem mais rolê pra ir. Vamos fazer o seguinte, vamos lá pro hotel, a gente fecha umas garrafas de uísque e fica lá trocando ideia. Ah, demorou. Ah, a mina falou assim, vamos no meu carro. Aí fui eu, a minha esposa, mais dois brother, essa mina e mais uma mina, que tava lá no meio de avulsa. Aí, a gente foi pro hotel, chegou lá, porra, não consigo pedir a porra do uísque, mano, tentando ligar na recepção, nada. Nisso a mina me saca, mano, um saquinho de 99, tá ligado? Tipo, sim, mano, tem isso aqui e tá, tal, não sei se vocês... Eu falei, mano, tipo, tô suave, eu não curto, a galera aqui eu também acredito que não, tal. Ela falou assim, então vamos pra um bar? Tipo, porra, que tá foda e tal. E detalhe, a mina, mano, gente boa pra caralho e, mano, mandava em tudo. E aí já, vamos pro bar então, foda-se. Todo mundo de novo no carro da mina, ela tinha uma SW4, velho, blindada. Uau, e o porta-malas da porra do carro era só som. Só eu som. Sei, ainda bem, né? o porta-mala tinha quatro corpos. Tem até a música tema desse rolê, que é uma música do Dadá Boladão, Surtada. Porque ela me colocou essa porra dessa música no último volume. E ela começou a dirigir nas ruas, mano. Tipo, sem noção, assim, tá ligado? Correndo pra caralho e não olhava e pegava a bolsa e virava pra trocar ideia com a gente, não sei o que e tal, tal, tal. Mano, nenhuma dessas ela me virou a rua assim, ó, a milhão. Deu uma freada, aí, mano, a minha esposa falou assim, ô moça, não sei se você viu, mas tem uma galera ali na frente que parece ser da polícia, tá ligado? Sim, só pra avisar. Não, e pior que era, aí eu olhei, ela falou assim, isso daí é porra nenhuma, isso daí é bosta, não sei o que e tal. Só que eu falei assim, mano, não sei não, tá ligado? Tipo, eu tô meio, sei lá. Não, isso daí é bosta. Ela me colocou essa porra dessa música do Dada Boladão, no último volume. Essa daí, essa mesmo. Me colocou no talo essa porra, mano. E detalhe, eu tava na porta do passageiro de trás, tá ligado? Então eu tava com o vidro aberto. E, mano, na hora que ela passou entre os policiais a milhão, velho, meu rosto, eu vou até abrir a câmera aqui pra vocês terem uma noção, ó. Meu rosto passou assim, ó, do policial, assim, ó. Tipo, mano, no cola, velho. Você é louco. O cu não passava nem... Mano, não, já, ali eu já nem tinha... Ali eu já tava fazendo assim, mano, deixa eu ver se eu tenho contato de advogado. Cortava um arame. Não, e começa a ficar um pouco pior a situação. Cabo de aço. Mano, ela passou a milhão e tal, arrancou. Chegou lá na frente, mano, ela... Mano, freou com tudo no bar. É, não, eu falei que ela jogou em cima do policial. Aí, beleza, ela parou no bar lá. Mano, no que ela parou no barzinho... Detalhe, esse mesmo barzinho, eu e minha esposa, a gente tinha ido um dia antes, a gente foi super maltratado, mano. Os caras, tipo, muito cuzão. Mas na hora que ela parou, chegou três garçons. Um já pegou o celular dela pra carregar, os outros dois já foi abrindo a porta pra gente, tá ligado? Aí esse maluco que tinha levado o celular pra carregar voltou com uma puta faca gigante, eu não tava entendendo uma porra nenhuma. Nossa. Ela me pegou a bolsa dela, mano, ela me tirou um quilo de 99. Começou a raspar essa porra em saquinho. E ela falou assim, hoje eu tô com meus amigos, eu não vou vender pra ninguém. Só depois a gente troca ideia. Mano, aquela hora eu falei, caralho, velho, a gente tava o caminho inteiro andando com essa filha da puta com um quilo de 99 na porra da bolsa dela. E detalhe, meu brother que foi na frente, ele foi segurando a bolsa dela, mano. Tá ligado? Imagina o meu... E detalhe, esse meu brother é muito coxinha, tá ligado? Ele, tipo, ele é muito certinho, mano. Hora que ele viu essa porra, mano, eu vi ele mudando de cor, velho. Parecia aquelas luzes que você liga na Alexa, tá ligado? Que tava mudando de cor, assim, de vermelho pra verde. Mano, o maluco começou a entrar em choque. Aí demorou. Aí a gente desceu, mano, a gente foi muito bem tratado, velho. A mina mandou tirar uma galera de uma mesa que é dela lá, velho. A gente sentou, mano, mas a gente comeu e bebeu, tipo, a vonda, assim. O bagulho foi muito louco. Ainda no dia seguinte, ela levou a gente pra comer lagosta ainda no rolê, mano. Caralho. Foi da hora. Puta que pariu, Danilo, quer me chamar pra cima? Mano, foi o rolê mais... Faz um grupo de WhatsApp, né? Eu carrego qualquer coisa. O rolê mais louco, eu falei, caralho, é surreal essa porra, mano. Mas isso foi na gringa, né? É que eu fui no banheiro. Não, foi aqui. Mas você tem uma história da gringa que é legal pra caralho, de rolê também, que você foi pra gringa e conheceu uns mano lá que era meio traficante também, não era? O Danilo é tipo um Supla, né? Na gringa, não, mano. Na gringa foi o rolê da Kika. Então, não foi que você conheceu uma mina lá na gringa, que vocês foram, acho que pro México, alguma coisa assim? Ah, não, beleza. Dos Estados Unidos foi só, mano, que o hotel que a gente ficou, mano, era tipo, a Natália pegou e falou assim, não, o hotel lá é da hora, tal, bem localizado, mó rolê da hora, todo mundo já ficou lá. Mano, a gente chegou no hotel, eu falei, caralho, tô em Guaianás, cuzão. Cheguei aí, salve. E, mano, os caras tava tipo, fumando um assim na escada, a gente louco pra fumar um beck, tá ligado? Eu não achava essa porra. Mano, na hora que a gente passou aqui em Cid, eu falei, ô, essa parada, irmão. Aí o maluco já logo descolou uma budzona, mano. Que foi o valor mais bem... Foi os $20 mais bem pagos da minha vida. Mas é isso. Eu não lembro muito rolê assim, não. Eu tava muito louco nos outros. Eu tava estragado. Tava indo fora de si. Bom, já que o programa é sobre limites, eu vou fazer um... E a gente já tá com 35 minutos de programa aí. Eu vou fazer um bate-bola, tipo bate-bola. Marília Gabriela com vocês. Aí eu vou fazer algumas perguntas. Qual é o limite? Vou falar o nome de vocês e aí vocês respondem com números, tá? Sempre com números. Aí pode ser de 0 a 10, depende. A escala vocês que decidem, tá? Então é assim, ó. Já que o programa é sobre limites, então vamos lá. Qual que é o limite de doses de tequila? Vou dar um exemplo agora, tá? Só pra gente testar aqui. Limite de doses de tequila. Pedro, qual o limite? Meu já foi 5. Tali? 4. Meia garrafa. Gil. Nossa. Meia garrafa. Danilo. Foi história de tequila? É. Ah, uns 3 copinhos só. Tá. Limite de... punheta. Eu sou o apresentador. Ah, eu sou o roast. Eu falo se eu quiser. Limite de punheta. Pedro. Punhetão, hoje eu sou um cara mais concentrado. Não... Limite na vida, não é hoje. Na hoje, vida, né? hoje só que você bateu pra mim foram 2. Por verdade é foda, brother. Limite. 8. Tá ali? Sem contar, tipo, eu ia abaixar as calças pra mijar, minha priquita já falava, não! Juliana. Ah, uma 7, também 8. Dan. Até a mão começar a sangrar. Nossa. Limite de anã que você segue no Instagram. Pedro. Ah, eu tenho família, Anã, então várias pessoas. Tá ali. Eu não sigo Anãs. Gil. Tenho fobia. Zero. Danilo. Fobia. Todas. Todas. Todas. Eu vejo que você é parente, segue as duas parentes. Você vai entrar no circo dos anões. Mas você vai entrar no circo dos anões, tem Bento. Cara, eu sigo um perfil que chama. Anões Tequileiros, tá lá, chama Danilo e Bento curtem essa página. Por quê? Eu sigo um perfil que chama Nenismo BR. Me julguem. Só não me ofenda. Não, me julguem, cara. Eu sou um cara totalmente aberto. Ah, foda-se. Limite de... Da net. Episódios de séries que vocês maratonam. Não sou um cara de televisão. Mas é Netflix. É, então, esquece. Ele tem limite de idade. Ô, Thalia. Eu não gosto. Mano, Depende da série. Se for episódio curtinho, eu vejo até acabar. Tipo, Gil. A primeira temporada até o final. Ah, tem dia que eu pego aí semana interna no bagulho, então... É foda. É, Danilo. Febrão. Ah, mano, eu também tô nessa. Depende muito da série e do dia, assim. Se tá tranquilo, a gente vai embora na série até acabar. Limite de Minas que você já comeu numa noite só. Pedro. Nossa, quer ver o Pinto Man, né? Uma só, mano. Pinto Man. Tali. Ah, nossa. Numa noite só uma. Que você comeu? É que... Nossa, tá bom, deixa. Juliana. Então, eu dei. Opa. Quantas eu comi ou quantas vezes eu dei? Deixa pra lá. Nossa, pederasta. Vou perguntar de novo. Eu dei. Limites uma de mina só, que você só, comeu numa noite só. Eu não sou Danilo. Três. Pode voltar? Uau. Pode três, voltar, tá? Três, ali. Lembrei. Três. Mas é separado ou é junto? Foi não, separado. Não importa, numa noite só. Não importa se tem. Então fica três mesmo. Três. Limite de bandas que você tocou na vida, Pedro. De bandas? É, bandas. Duas. Tali. Eu nunca toquei. E um conjunto. Na vida, Pedro? Não foram duas. Duas bandas e um conjunto. Não né? Foram duas, Pedro. Pelo tempo que eu te conheço, eu já sei de uma meia dúzia. Sou mais rodado Gil, que qualquer coisa. Danilo. Ah, nenhuma. Uma nunca só. Toquei em bandas nenhuma. Eu toco na mesma banda desde... Nossa, o Danilo sempre foi tiete. Desde os 15 anos, cara. Caralho, mano. Você acredita? Que história. Que incrível, né? Dá pra fazer um documentário. É. Limites de integrantes de banda que você já expulsou de banda, Pedro. Você quer que eu dou nome? Eu vou pular todo mundo, vou voltar pra mim. Uns 10. Polêmica. Você não chama Abrão, mano. Denúncia. Drogas que você já usou na vida, cite as que você lembrar. Pedro, nomes. Cannabis, cola de sapateiro. Nossa. Já, cola é da hora. Já dei uns narigadita. Só, não sou um cara de muitas drogas, gosto só de cannabis. Tá ali. Álcool e maconha. Álcool é droga? Não, álcool, né? Não, é a pior não, droga. Álcool não conta. Não, depende álcool, do que você consome. Não, porque é prevenção do Covid. A minha pior droga é o álcool. Segundo o Bolsonaro, é prevenção, né? Então, prevenção, você tá dentro da lei. Juliano. Álcool, maconha, tabaco, Tianga. Cocaína. Salve. Lança perfume. Lança também. DMT, sálvia. Tianga? Tianga, DMT. Doce. Doce. Bala. Juju. sei lá. Só não fumei crack, mano. Injetou, né, mano? Só não fumei crack. Danilo. Meu Deus. Ixi. Pega o tudo. Pega seu caderno. MD, Ritalina pra porra. Ritalina também. Deixa eu ver. Cogumelo. Álcool. Tem vontade de cogumelo. Eu tenho uma dúvida. Chá só. De fita. Se eu não tomar uma xícara... Você não conheceu o rei. Por só uma colherzinha. Vai ser pra sempre? Não, aí depende. Porque depende assim, da ó, fita que você se tomar. For um chá de fita... Não, se for um... É isso que eu ia falar. Se for um chá de fita da fita Simba. Verde original do Rei Leão, tudo bem. Mas aí só uma colherzinha. Nada. O máximo que pode acontecer é você ficar cantando a música já o resto fiz. Da vida. Por exemplo, como eu tomei e eu tenho esse problema. Você tomou? Em momentos específicos da minha vida, é tipo um toque. Não. É um tique, sabe? É uma parada. Às vezes acontece alguma coisa, alguma palavra que aciona um gatilho que liga e ao invés de eu responder, eu faço assim, ó. Tipo agora. Poderia descobrir qual que seria esse sinal, ficaram toda hora. Tipo... Esse é o único problema. De resto, você convive super bem, cara. Assim, ó. Agora, limite de drogas, pra mim, é tipo, menos crack. Pra resumir, não tomar muito tempo do programa. Mas você já injetou? Agora, eu queria falar uma coisa super importante aqui com a participação do Danilo. Qual é o limite do humor? Danilo. Tempo. Cara, eu acho que é complicado, né? Que tem diferentes tipos de humor e diferentes tipos de reação com cada humor. Não pensa nas outras pessoas. Eu acho que, assim, aquele humor que não vá ser ofensivo com ninguém, eu acho que é tá aí o limite, né? Você não passar desse ponto. Pedro. Ah, eu falei, eu gosto de humor negro. Tá ali. Eu acho que todo humor, tipo, eu não acredito que tenha limites, mas todo humor, vai ter coisa que eu vou achar muito engraçado e vai ofender alguém, vai ter coisa que alguém vai achar muito engraçado e vai me ofender. Então Juliana. Ah, mano, já escutei vários bagulho de, tipo, é difícil definir isso aí, cara, porque o humor vem de você tirar sarro às vezes dos outros, tá ligado? Ok, acabamos essa rodada, eu queria falar de limite de amizade. Quando uma pessoa perde totalmente a sua amizade? Come sua mãe, sua esposa, maltrata seu filho. Três opções. Opção A, come sua mãe, come sua esposa, maltrata seu filho. Mas a pessoa fez tudo isso? Não. Uma das opções ela pode fazer. Se ela fizer tudo isso, aí já não é seu amigo. É, aí se ela eu fizer mato duas, na mão, aí tudo bem, mão. Aí a gente perdoa. Mas as três eu acho que já é demais, aí já tá ultrapassando. Eu acho que a pessoa talvez não goste tanto de você. Eu acho que as três ao mesmo tempo, pra mesma pessoa, eu acho que já é, aí já é perseguição. Você já... é um bosta, né? Você é um bosta. Você não vale nada. Você é o João Paulo, filho da puta. Nossa, mano. O cara fazer isso, mano. Aí eu já acho que é perseguição. É, eu acho que aí o cara tem um pouco de maldade com você. Quatro bolas, mano. Porque, dois sacos. Pelo amor de Deus, não é possível, cara. Mas não dá pra comer. Comi sua mãe, sua esposa, deu uma pica no quer seu comer filho, meu cu? Mas sou seu amigo. Come meu cu também. Chutei seu cachorro, só faltou chutar o cachorro. Ô, na moral, na moral. Foi na amizade. Não dá pra comer um não familiar, por favor? Já tá ultrapassando. Eu acho que já não é mais amizade, a gente tá falando de amizade. Quer dar uma dedada? Na broderagem. Porra, brother. Mas, não você, quais as opções que você perdoaria? Comer sua mãe, comer sua esposa ou maltratar seu filho? Ou começa pelo Juliana. Juliana, mano. Que você perdoaria. Que eu perdoaria? Não, continua parça, tudo bem, eu vou entender, porque realmente era... Mano, acho que se maltratar meu filho, cara... Não, três vezes. Que meus filhos maltratar... É você entender, né? Eu falar, porra. Não, você não tá ligado, meu sobrinho assim, Zica, mano. Não. É, dependendo da situação, assim, depende do que esse moleque fazer assim, mano, dá até pra perdoar, tá ligado? Demorou. Tipo, não, porque tem hora que, mano, tem uns parceiros meus que vem aqui, o moleque sobe nas costas dos moleques assim, mano. Aí eu falo, caralho, meu, sai de cima. Não, os moleques é foda. Mas, tipo, mano. Operativo. É, nunca tive problema, graças a Deus, nem com a minha mãe, nem com a minha mulher, nem com meus filhos. Você saiba, né, Gil? Entendeu? É, que eu saiba. Tu já resolveu o coração sério. Ô, Thali. Que eu perdoaria? É. Ah, eu quando eu digo comer a sua esposa, na verdade, troque por comer o seu marido. Ah, eu perdoaria, tipo, se me chamasse junto, senão eu perdoaria. Falar, ah, tudo bem. Comer o marido, ok. Comer o marido, ok. Mas vai ele não libera o cu pra você, mas libera o cu pros outros. Ah, paciência. Relacionamento é assim. Entendi. Ô, Pedro. Ah, as filhas, né, mano? Perdoaria porque eu sei que a minha filha sabe se virar. Certo. É, tem essa também. Entendi. A filha sabe responder, ela sabe se colocar. Preparo ela pra vida pra isso. Filho. Ô, Dan, e você? Qual jamais. Mamãe e esposa, jamais. Mano, eu acho que eu não perdoaria nenhum. Na boa. Não, você tem que escolher um. Mentira. Não, acho que eu fico na questão dos filhos, porque filho é foda, né, velho? Também tem essa. E primeiro que sabe se virar, e segundo que assim. Tem horas que, mano, é um caralho, velho. As minhas duas estão acordadas aqui, mano. Já enfiaram o dedo no cu do gato. A minha filha menor passou pra todo mundo. Ela já pintou meia pata do outro. Tá foda, velho. Sem romantizar a paternidade. Já pensou em adoção, Dan? Não, é uma boa ideia. Cara, não, boa ideia. Eu vou contar a história rapidinho pra gente finalizar o programa. Que já vai dar quase uma hora de programa. Trocando ideia com a menina que trabalha comigo. E ela tava reclamando, escuta essa, né? Ela tava reclamando que é o seguinte, ela trabalha 10 horas por dia, ela tem que chegar em casa, e ela tava reclamando que ela tem que limpar a casa e fazer janta. Aí eu perguntei pra ela, mas cara, você limpa a casa todo dia? Que porra é essa, né, velho? Que vício é esse? Tem um limite de higiene também, né? Já que a gente tá falando de limite. Ela falou, não é. É que eu tenho um cachorro. E aí, meu, xixi, cocô, etc. Aí eu falei, você já parou pra pensar até quando ou até quanto compensa esse amor? Porque olha só, você, esse afeto, né, esse carinho. Porque olha, a pessoa trabalha de segunda a sexta, 10 horas por dia. Tem que chegar em casa, tem que fazer comida pra ela comer todos os dias. E ainda assim limpar a casa, porque tem um ser ali que caga, faz xixi, suja o caralho. Então, quer dizer, aí eu falei pra ela, eu falei, mano, até quanto vale a pena você ter um animal que dá todo esse trabalho pra você, pelo, destrói coisa, merda, mijo, e pra você ter aquele momento de afeto, aquele pouco afeto, aquele pouco carinho e amor, que é tipo você chegar em casa e o cachorro ficar pulando nas suas pernas, chorando, balançando o rabo, no momento que você tá super estressado, tá chegando em casa cansado pra caralho, e aí chega o cachorro e dá aquela pouquíssima demonstração de afeto, porque o resto é o seguinte, você dá comida e aí ele fica deitado pela casa brincando com alguma coisa. E aí ela falou, ah, mas o cachorro não é só... você pode chutar. Pois é. E ela falou, ah, mas não é só isso, né, meu? Tem também a minha filha, que tá acostumada com o cachorro. E aí a pergunta que eu fiz pra ela foi, mas você já parou pra pensar o quanto vale esse afeto da criança? Toda a dedicação que você tem, o dinheiro gasto, pra você ter um mínimo de afeto por uma criança que vai, assim, te amar até os 7 anos. Porque depois ela vira um pré-adolescente, um adolescente e um adulto que te odeia. Quer dizer, o quanto vale a pena se investir todo esse tempo pra toda isso? Toda essa verba. Você entende? Eu entendo. Eu invisto. Agora, eu todo queria meu perguntar pra vocês se tem filhos. Pedro, Gil e Dan. Isso é mais especificamente. Eu dedico tudo. É, a Thali tem animais, né? É. Mas são gatos. Gatos dá pouco trabalho. O gato caga na areia, você limpa a areia, e se você não limpa a areia, ele caga no telhado do vizinho. Então, quer dizer, é um animal comportado e higiênico. Minha gata não caga. Então, queria focar mais essa pergunta para o Gil, Pedro e o Dan. Quanto vale a pena todo esse sacrifício? E eu nem citei, porque no caso é numa mina, mas para vocês que são homens, o quanto vale a pena você ver tudo isso e ainda dar uma largada? Vale a pena ou não? Claro que vale. Vale a pena. Às vezes eu penso em comprar cigarro e não voltar mais. Mas vale. Eu falo pra eles, caralho, meu, vocês é foda, velho. O dia inteiro, mano. Tem... Nossa, velho. Será que vocês não tá ligado, mano? Vou ficar falando. Eu vou chorar se eu começar. Vou chorar, velho. Conselho tutelar? Lá. Não. Mas é foda, os moleques é foda, velho. Esse moleque é foda. Não, é dois moleques, né, mano? 3 anos de diferença, mas vale, mano. Os moleques é tipo... Vale, é a hora tipo que eles são... Você não se arrependeu, né, Ju? Ainda não. Ainda ele tá aqui. Mas a hora que eles são bonzinhos, eles são umas boas crianças. O dia que fala cancelou a gravação... Entendeu? Fugindo pra comprar cigarro, não voltou. Não, tipo assim, quando os dois tá separado, exemplo, às vezes a Janine sai e só fica um aqui comigo. Meu, de boa, cara. De boa. Juntou os dois é. Se você tivesse que doar um, qual que você escolheria, Gil? Ah, não dá. Aí é foda, velho. Você não dá. Não dá. Você acha que tem um apelo pelo mais não, velho? Aí eu prefiro, tá mais se for pra doar, ele? Eu firo embora, velho. É, aí não dá, não. Tipo, se você tivesse que doar um, uma escolha. Não, eu vou embora. Não, mas dou um tiro não, na cabeça. Não tem opção. Não, tem que dar um tiro na cabeça. A convivência com o mais velho, não. Mais tempo, isso ajuda ou atrapalha na sua decisão, por exemplo? Como assim? Tipo, ah, eu convivo mais tempo, então gosto mais dele. Eu não, convivo não mais tempo, tô de saco cheio e foda-se, sim, vou mandar tem mais essa velho. De gostar mais, mano. Às vezes a gente... Não, eu até fico parando pra pensar assim, mas não tem essa, porque eu trato os dois igual, mano. É. Eu vi os gritos. Exatamente. Trata os dois igual, velho. Entendeu? Eu não fui... Eu quero matar os dois. Tentando. Não, mano. Só mando... caralho. Só quando tá nervoso. Só quando eu tô nervoso, só. Não, mas só quando eles tentam incendiar a casa. E é curioso, porque o Gil tem dois meninos e o Pedro tem duas meninas. Gatinha, é. Não, duas gatinhas não, porque a gatinha caga na areia. Brother. Elas cagam na areia. Não, elas então são educadas. Igual a minha gata também. Não desrespeite os gatos. Não, mas é igual a minha gata também. Não caga nem na areia, minha gata. Minha gata animal e nem na minhas... privada ela caga. Não, minha gata. Não, mas casa, isso aí depende muito, porque assim. Do que a do minha gato? Neném, ela tá aprendendo a fazer cocô agora, ela já conseguiu fazer isso na areia do gato. Ah, ah bom. Siga o exemplo, né? É uma boa educação. Exatamente. É uma boa educação. Melhor do que cagar no chão. Mano. Com certeza, porque aí você só pega a pazinha lá. Que criança maravilhosa, né? Já pensou? É, seria demais se ela enterrasse. Não, se ela comer o uísque a sachê, pronto. Véio. Ela cobriu. Até eu que era uma criança assim. Ô, Pedro. Não, a gente conseguiu tirar ela antes. Se você tivesse que optar... Nem passa na minha cabeça. Não, não, não, não terminei existe. A pergunta. Eu não terminei a pergunta. Então a minha pergunta era... Vai. Se você tivesse que optar entre... Soletrar Jô ou Nietzsche, qual dos dois você preferiria? Cláudia Raia. Não, agora vou... Deixa okay. eu falar, pra finalizar, eu queria só concluir um assunto que a gente... Ô Dan, eu acho que isso é importante, a sua participação, verdade. Que você tem expertise tem direito, no assunto. Né? Tem toda a propriedade. Você é um especialista. Eu acho que ele caiu. Caiu. Mas ele vai ouvir depois. Se ele caiu, ele vai ouvir Responda. Depois. Então fala, mano. Eu acho que é importante. Fala. E a gente tem que concluir esse assunto, porque a gente está postergando. E nada pior... Do que deixar. Do que ficar postergando uma coisa importante. Porque é senso de responsabilidade. Exatamente. Porque a gente está fazendo um programa aqui que é engraçado, Sim, mas tem responsabilidade no que faz. O quê? Tem pessoas que dependem disso. Tem gente aqui que recebe salário, entende? Necessitam. Então, eu acho que... Desse conteúdo. Porque as pessoas precisam sustentar as suas famílias. Exatamente. Levar o pão de cada dia. Olha o gari, por exemplo. Exatamente. O gari, ele recolhe o lixo. A gente leva entretenimento. E se você não separa o lixo, o reciclável e o não reciclável, é um problema. É um problema. Então... Como tem gente que depende disso, eu acho importante a gente exaltar essa parada. Exatamente. Vamos só concluir esse assunto para depois não falar que a gente não tá privilegiando essa classe. O pescador, por exemplo. Exatamente. Então eu queria falar, vocês... Pergunta que não quer calar. Vocês sabem qual é a diferença? Qual a diferença? Entre o peixe de água salgada e o peixe de água doce? Você sabe, peixe?